Linha decola, com o 961, 900, 090 graus, 059. A linha decola, o 961 nada bom. Zero, não copia? Copio, sou 360. Pesado Congonhas, nível 360, via peso 10, curva via peso 16, conforme rota. Decola da 10, faz a decolagem curva à direita. Perfil de saída São Bruno, Leda, Motiva. Acenda transponder 5106, controle 120, decimal 8. Autorizador São Paulo, 360, decola da 10, curva direita, São Bruno, Leda Motiva, Pesolo 10, Cubave, Pesolo 16, 1208, controle, 5106, transponder, então 3601. Correto, pronto, 3601. Vai chamar. Gol 1961, decolada às 28, chame o controle no 20, decimal 8. 08, obrigado, bom dia. Contato radar na decolagem, após 2000 pés, autorizada direto Leda, super nível 360. Só 3000 pro de Leda, só deu 360, 1961, não é bom. possível coordenar a proa de Motiva para o voo 1161? Sou 1161, aguarde. Aguardando. Voo 1161, solicite ao centro Recife na frequência 1228.35, alterna 1251, no bom voo. 2235.251, obrigado e um bom dia. Fala Salvador, vai disputando azul Alfa X-Ray Echo. Afirmo, Alfa X-Ray Echo, prossiga. Bom dia, apenas solicitando um cheque de transmissão de comunicação de VHF. Alto e claro, Alfa X-Ray Echo. Obrigado. Voador, o TAN 3601, respeito estacionamento, portão 5. Autorizado, TAN 3601, reporte táxi. Para reportar táxi. Salvador, o TAN 3601 para o táxi está com 45 POB, 350 Alterna Galeão. TAN 3601, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte taxi Índia. É ponte pronto no ponto de espera, KNH 10015. Ponte Índia vai reportar ponto de espera, TAN 3601. Espera da 10 pronta, 3601. TAN 3601, autorizado alinhar e decolar pista no zero. Vento 0, 20 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, TAN 3601. Oi, Salvador, bom dia, o 3399, pronto para qualquer autorização para Guarulhos, nível de voo 340. TAN 3399, bom dia, aguarde um minuto, cópia. TAN 3601, decolado aos 48, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, TAN 3601, boa noite, cuidado. TAN 3399, pronto cópia. Pronto cópia, 3399. TAN 3399, autorizado para Guarulhos, via Upazulu 10, Taubaté. Nível de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita. Transponder 5121, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Guarulhos, nível 340, Peso 10, Tabater. Decolando 10, curva direita, São Bruno, Leda Motiva. Transponder 521 e controle 208, então 3399. 3399, contingimento correto. Reporte para o possível acionamento, portão 2. Já está pronto para 3399, portão 2. Gente autorizado, reporte táxi. Reporte para 3399. 3601, chame-se de Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Chama Recife 128.35.25 no 5, TAN 3601, boa noite. 1251, TAN 3601. 1251, obrigado, boa noite. Bom dia, Xené 6075, informação para Sierra Bravo, Sierra Safá. Xené 6075, prepare saída Sanvo 1, White Coffee. Aguardando 6075, tá bom. São 3399 para o táxi com 171 na bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. São 3399, táxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10, 15. Sente Índia até o ponto de espera 10, só 3399, portanto. Xené 6075, cópia. Xené 6075, autorizado, aeroporto de Congonhas, via Upzulu 10, UBA via Upzulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leda Motiva, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5126, frequência do controle em Salvador 120, decimal 8. Autorizado o aeroporto de Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 10 para base, Upper Zulu 6, pôs voo com 20, Chomode, Upper Zulu 30 até 20. Decola da saída Sambo 1, Lenda Motiva, decolando a pistão 10 com curva direita, transponder 5126, controle Salvador 1208, cotejou 6075. Xené 6075, cotejamento correto, reporte para o Tibete, acionamento, remonta no 4. Remota no 4, vai reportar, 6-0-7. Então 3399, ponto para pronto. Então 3399, autorizado, aliás, decolar, pista 10, vento calmo. Aí decola 10, então 3399. Bruno 229, bom dia, prepare Sanvo 1, aguarde cópia. Sanvo 1, aguarde. Então, Salvador Gol 1961, com informação e de autorização, Galeão. Gol 961, bom dia. Prepare Sanvo 1, número 2, cópia. Informação em curso, Juliette. Entre na escuta, então. 3399, decolado ao 01, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 3399, bom dia. Voo 1229, ponto com a BIC. Voo 1229, autorizado aeroporto de Congonhas, via Upazulu 120, Pobave, Upazulu 16, e conforme a rota do plano. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita. Transponder 5131, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo. Decolagem da pista no 0, com primeira curva à direita. Transponder 5130. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Cruzado para o Galeão no 360, pela Presulu 44, segura para novembro 8, 7, Mouso. Decolada 10, primeira curva à direita, na Sanvo 1, Leda, Doclo. 5130 transponder, 1208 ao controle Salvador, com 961. Coro 961, no cotejamento correto, reporte para o pushback, acionamento, portão 4. Está pronto, no 4, 961. Autorizado, reporte táxi, com 961. Sente autorizado, estacionar 961. Motivou 3399. Aguarde, então, 3399. Nada. Ah, 399, submanter nível 300. Solicite ao centro Recife na frequência 1268.35, alterna 1.25.1. 3235.5. Tá, 3399. 3399, 1125, decimal 1. 251, secundária, primária 2835. Para o táxi, eu vou no 961. 129 a bordo, Guarulhos alternado com 3 horas e 20. Coro 961, autorizado o táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10, 15. Autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, voo 961 com o VIP. Gol 961, ponto de espera da 10, pronto. Coro 961, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar da 10, gol 961. Alexandre 6075, informe autonomia alternativa. Ok, está com 4 horas e 50 alternando o galeão. Alexandre 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pati, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 10, 15. Sobre táxi, Pati, Taxi Índia, ponto de espera, reportará pronto lá, 6075. Uno 961, decolado aos 10, chame controle Salvador em 121, correção, 120, decimal 8. 108. 61, bom dia, na sua escuta. Bom dia, gol 1961, contato radar no decolagem, super nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Muito obrigado, após 2000 Leda, subindo 961, após 2000 pés. Decolagem espera pronto, 62, 6075. Sinal 6075, autorizado a decolar, pistão no zero, vento, calmo. Alinha decola, 6075. Autorizado o Bono 229, reporte táxi. Chinei 6075, decolado ao Zuno 4, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, grato, bom dia. Oceano 6075, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para nível 360. Via Sanvo 1 para 360, 6075. Pode apurar a lenda ou ele chama 6075? É 6075, estou autorizado, lenda. Certo, lenda, ele chama 6075. No 961, no chame Centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, alternando 125, obrigado, boa gente. Para o táxi, o Gono 229, o POB 134, 430, Campinas. Gono 229, autorizado táxi, à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. É forte quando pronto para a decolagem, NH 10, 15. Índia até o ponto de espera, vai reportar com 1015, Gono 229. Bom dia, Chile 62, 5, autorização Guarulhos, informação Juliette. Chile 62, 5, bom dia. Aguarde cópia, um minuto. Bono 229, autorizado, alinhar e decolar a pista 10, vento calmo. Vive, alinhar e decolar a pista 10, bom 229. Xanã 0075, chame centro de Recife na frequência 1028.35, alterna 1025.1. 1235, alterna 1251.6.075. No 229, decolado aos 21, chame controle em Salvador em 120, décima 8. 1208, com 229, bom dia. O Xané 6251, no front copy. Front copy, senhor, 6251. Xané 6251, autorizado para Guarulhos, via Upazulu 10, Taubaté. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5133, frequência do controle de Salvador, 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída São Bruno, Leda, Mótiva, a primeira aerovia Upper Blue 10, transponder 5133 e o controle 1208. Acionamento 251, cotejamento correto, reforço para pushback, acionamento, botão 9. Salvador, o Xamer 621, posição 9 para pushback acionamento. Autorizado, Xamer 6251, reposte táxi. Reposte táxi, Xamer Salvador, Azul, Alfa X-Ray Romeo, bom dia. Alfa X-Ray Romeo, bom dia, prossiga. Azul, Alfa X-Ray Romeo, encontra-se no pátio 3, posição 2, Lima. Solicito autorização de reboque para o pátio principal, posição número 3. Gente, Alfa X-Ray Romeo, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Azul, Alfa X-Ray Romeo, ciente, muito obrigado, iniciando o reboque.